E até quem me vê lendo jornal na fila do pão sabe que eu te encontrei. Você é quente igual o sol lá da Bahia. Nós é encontro do rio com o mar. Na sua pele tem sal de Caraíva. Seus olhos são de Ogum e Iemanjá. Não sei se eu esqueci que existe ódio ou se tu me lembrou que existe amor. Cê não tava no começo da festa, só sei que ficou quando ela acabou. Sei que é bom dividir o mesmo copo, sabe cada detalhe do seu corpo. Torcer pro mesmo time no domingo e acabar em algum samba duvidoso. Só sei que se eu pudesse eu dava um tiro em cada cara que já te fez sofrer. Sei que se eu peço a Deus pra ter bons sonhos, quando eu fecho os olhos vejo você. Só sei que fica linda com ciúmes, mas prefiro quando a gente se une. Vira um no mundinho que é só nosso. Elas querem seu lugar, se acostume a viver desejado. Não importa a temporada, meu verão, meu inverno, meu céu, meu inferno, minha namorada. Falo pouco sobre o que sinto, eu só sei me expressar quando canto. O passado me deixa mais frio, eu também errei, não sou santo. Sei que agora eu pareço um hipócrita, que só finge lutar pros neguinhos. Eu tentei não gostar de você, mas cê me fez gostar mais de mim. E eu já me sinto bem melhor que ontem. E não importa as mentiras que me contem. Se eu e você tá junto eu fico bem. Mina bandida, virei seu rei. Tiras que me contem. Se eu e você tá junto eu fico bem. Mina bandida, virei seu. Vou reclamar da vida com você. Falar mal dessa gente tosca ao lado. Quem conversa pelo olhar se vê. Sei que odeia saber do meu passado. Ultimamente eu só penso no futuro. Vários filhos, três cachorros e um gato. Tu já sabe que eu não gosto de bicho. Mas um pedido seu é jogo baixo. Se eu te vejo passando, eu jogo um beijo. Se me vem passar, cê tá do lado. De novo acordei com o braço dormente. Cê fez de travesseiro acolchoado. Quem diria que ia durar tanto? O começo foi mais que inusitado. Desesperei quando cheguei em casa e vi que seu Instagram é fechado. Só queria deitar e olhar sua foto e pensar se eu ia te ver de novo. Mas o que o mundo tinha a oferecer parecia melhor, eu sou tão novo. Até o dia que me pediu coragem, sabe que eu sou movido a desafio. E hoje até quem me vê na fila do pão, lendo jornal, sabe que eu te encontrei. Já me sinto bem melhor que ontem. E não importa as mentiras que me contem. Se eu e você tá junto eu fico bem. Mina bandida, virei seu refém. Já me sinto bem melhor que ontem. E não importa as mentiras que me contem. Se eu e você tá junto eu fico bem. Mina bandida, virei seu refém.